5. Rap legítimo. Continuo vivo. A286. Fácil eu abrir meu próprio caminho, atuante íntegro. Um brinde pra nós vivos, como sementes ao vento, germina em terrenos inesperados, antiquadamente contemporâneo. Reinaldo sem pressa, sem apego, sem desespero no papo. Só quero o que é meu por mérito, fim do que vem pela sorte é trágico. Agradecer por ainda tá aqui, depois do que fiz, tudo que vivi. Precisei que alguém me salvasse de mim, não tiveram tempo de querem conselhos. Acostumada a não ser escolhido, tive que aprender a escolher. Ninguém vive sozinho, tive que aprender a chegar mais perto, olhar mais de perto, tentar ver direito. Que resistir a medalha que adorna o peito é que às vezes não existe alternativas. Melhor conselho que recebi foi se vira, é isso aí mano. O rap vive, pô, daqui a prova, isso não é um simples manifesto musical, caralho, é alma. Pra uns o louco, pra outro sábio, dividido entre julgamentos, opiniões, comentário adepto em refuto, a reter suas convicções, fantasma, enquanto eu só tentava a fuga das lágrimas, trauma. Foda-se, não vim tentar convencer ninguém a acreditar em mim. Cada um responde por si, cansei de negar o óbvio. Seu Cristo em prol do próximo, sem saber se o que mata mais opressão deles ou aceitação dos nossos. Menos pior que vários que um dia entre nós pregou. Antissistema, hoje iludindo o seguidor. Onde verdade no engajem do pito, seu pouco do que restou esquecido em meio ao nada. Mas que o hype não cegou, nunca seria o Reinaldo. Ganando os meus por qualquer saldo. Mijo no uísque desses arrombado. Fabricado opiniões me moldam, mas falho que sei de mim. Cada senhora vejo minha mãe, cada menino Miar e Yasmin. Tarde foi ontem, hoje ainda há tempo. Hiperfocado, autêntico, verdadeiro. Tudo que faço ou amo ou odeio. Em cada verso minha alma sei o que represento. Não brinque com isso. Vim de onde piadas geram lamentos, não risos. De tudo é contra você e não é vitimismo. Onde corpos não falam eu continuo vivo. Nada mal pra quem a primeira letra talvez tenha sido a carta de suicídio. Nunca serei conivente ao circo desse escusão. Tempos mudar eu não. Mesmo que tudo perca o sentido, sempre serei eu mesmo. Enquanto houver direito ao grito, enquanto houver vida na ponta dos dedos. Enquanto houver vida na ponta dos dedos. Jackson no beat.